cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Standing in the corner is all right. I don't need to bring my face to the light. I raise my glass to the empty rooms and all the empty minds. I raise my glass to the full moons and all the useless tries. Stepping into the limelight, doesn't mean everything's alright. I raise my glass to the empty rooms and all the empty minds. I raise my glass to the full moons and all the useless tries. Are you going my way? Are you going my way? Get in. Are you going my way? Are you going my way? Get in. Bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E temos uma estreia, ainda que não seja uma banda para que está a iniciar. Tem um novo álbum, e sim, estamos a falar de Birds Are Windy, que nem mais nem menos tem aqui um disco já aí prontinho, já pronto a vender, e que naturalmente passa aqui em destaque com este Local Affairs. Ora, e é uma banda, como já várias vezes repetimos aqui em Oliveira, que tem raízes no nosso street, portanto, uma banda de Coimbra, que já várias vezes aqui referimos, não só por via de outras entrevistas, mas também porque tem vários concertos. Aliás, o que faz com que este Caso Fazem Caso Tocam seja algo especial. Ou seja, na emissão que ouvem ao sábado, estamos a pré-anunciar o concerto que vão ter no Teatro da Cerca de São Bernardo, ali, bem junto ao Pátio da Inquisição. Portanto, é hoje à noite o concerto de Birds Are Windy. Portanto, para quem ouve a emissão na quinta-feira, enfim, já passou. E ao longo da semana vamos então destacar este Local Affairs, que, da qual vão se levar vários singles, no momento este último, Messing With Your Mind. Pois bem, mas também nos habituámos sempre de, quando falamos de uma banda, que temos os seus mentores. E aqui só podia ser um de dois, ou a Joana Corker ou o Ricardo Jerónimo. Calhou ser, de facto, o Ricardo Jerónimo. O Ricardo, que é um de dois, que, como dissemos, já há cerca de 8 anos criaram os Birds Are Windy. Antes de mais, bem-vindo, Ricardo, uma vez, a primeira vez aqui na Boa Nova. Olá, é um prazer, é a estreia. Por acaso eu até tenho, não eu, mas os meus pais têm ambos raízes aí nessa zona. Muito bem, exatamente. Portanto, enfim, é sempre bom que haja pontos de contacto. Não é isso que justifica o nosso interesse, mas de facto já dão aqui a faltar os Birds Are Windy aqui na Boa Nova. Este programa já tem 13 anos e efetivamente já dá a faltar fazermos aqui um destaque convosco. E bom, o motivo estava aqui, o novo álbum. E precisamente guardamos a data para este concerto, sendo que, no entanto, já foram mostrando este álbum, já através de showcase, mas na prática a apresentação, enfim, em casa, é hoje, esta noite, portanto, enquanto estamos a falar, a 23 de junho, precisamente no Teatro Cerca de São Bernardo, para quem não sabe, subindo ali o Pátio da Inquisição. O que é que podem esperar as pessoas que vão hoje, precisamente, assistir à apresentação deste Local Affairs? Sim, este vai ser um concerto, o primeiro concerto de apresentação do disco, o novo disco aqui na nossa cidade. Nós já o apresentámos noutras cidades aqui desde abril e até, aliás, desde março, que começámos por Espanha e depois em abril fizemos abril e maio, alguns concertos no Porto, Aveiro, Lisboa, Évora. Uhum. Já tiveram sem soldos também. Sem soldos também, exatamente. Desta vez, pronto, calha Coimbra, era obrigatório. E, bom, vai ser um regresso a uma sala onde fizemos um concerto muito especial há cerca de um ano e meio atrás e que, em certa medida, foi um dos momentos que fez despoletar este novo disco, porque na altura foi um concerto de partilha com muitos convidados, muitos músicos aqui de Coimbra, muitas interajudas e sinergias que se foram ali sedimentando, e este Local Affairs no fundo é um pouco isso, é um resultado de uma série de affairs e de cruzamentos e de interajudas entre várias pessoas, entre várias estruturas que estão implementadas na cidade. Neste concerto as pessoas vão poder ver-nos em quarteto, porque a banda na verdade é um trio, sou eu, a Joana e o Henrique, sendo que sempre que é possível, agora temos tocado em quarteto juntamente com o Jorri, que gravou baixo e algumas teclas no nosso disco e que o co-produziu no seu estúdio do House, e ele faz-nos o favor de também tocar ao vivo connosco. Nosso muito conhecido Zé Gigsol, aliás já esteve aqui no Jardim. Exatamente. You and me, hands all over. They're coming, you better take cover. You and me, less is more. We hear them right next door. These are local affairs, rolling off down the stairs. These are local affairs. Thank you. candidatos que estão para usar o indie. É uma banda que agora se junta a podemos dizer quase carismática, a Lux Records, né? De onde saíram nomes como o Sean Riley, né? O legendário Tiger Man, nosso amigo Paulo Furtado, a Raquel Ralha, The Twist Connection, enfim, entre outros. E isto vem a propósito de que Birds Are Windy, até aqui, os três álbuns que lançou, e para além dos EPs, sempre fez edições de autor. Isto, de algum modo, juntar-se agora à Lux Records, o que é que muda para vós? Sim, este foi mais um dos affairs em que nos fomos envolvendo por aqui. Parecemos que fazia sentido. Nós estávamos já há cerca de 5 ou 6 anos a fazer edições de autor, sempre construímos desde o início um percurso muito independente, em que nós fazemos tudo o que envolve a banda, desde o design, à marcação dos concertos, à relação com a imprensa, pronto, à gravação dos discos, era tudo feito por nós, tudo de forma caseira, literalmente. E parecemos que estava na altura de também crescermos em alguma medida em algumas coisas. E como tivemos o convite da... Já estávamos a gravar na Blue House, que esse era um dos outros saltos que queríamos dar, gravar num estúdio profissional. Exatamente, do João Silva, João Rio, portanto, cá pouco falámos. E estávamos a gravar lá e o Rui Ferreira, que é o responsável da Lux Records, propôs-nos editar-nos pela editora, e parecemos que fazia todo sentido. Uma editora que nós já admiramos aqui de Coimbra, de uma série de bandas que conhecemos, com as quais também já colaboramos, com as quais já tocámos ao vivo, e parecemos que era a família certa para estarmos incluídos. I have heard your stories all these years, but life must be some. We'll be right back. vale certamente a cidade de Coimbra, por várias razões, mas gostamos de dizer que também Coimbra vai estando na moda, não só para as bandas que já referimos, mas também noutro setor musical, digamos como as 4:30, e não só. É bom para uma cidade como Coimbra que haja efetivamente este fervilhar musical, para que vão despontando novos talentos, chamemos assim. Sim, eu acho que o facto de haver... Coimbra sempre esteve muito ligada a bandas, né? Ao surgimento de bandas. Às vezes acabam umas, começam outras, os membros das bandas vão-se cruzando. Isso é sempre um ambiente que, às vezes com mais pujança, outras vezes com menos, mas sempre existiu. Eu acho que em Coimbra, o facto de haver algumas estruturas que estão agora também a... com uma pujança nova, ou que estão a crescer. Exatamente. Também é fundamental, porque não basta haver bandas, é preciso haver condições para elas realmente chegarem às pessoas, não é? E, portanto, o facto da Blue House, que é um estúdio que tem já gravado muita gente nos últimos tempos, aqui de Coimbra, depois também uma parceria muito direta entre a Blue House e a Lux Records. E haver salas está também a reeditar uma série de coisas. Exatamente, haver salas como o Salão Brasil. E exatamente, o Salão Brasil com programação regular. Exatamente. E outras salas também aqui em Coimbra mais recentes, pronto, que também vão tendo hora mais, hora menos concertos. O facto até da própria Lux Records ter agora também uma loja de discos há cerca de um ano, que é a Lucky Lux. Exato. Na Baixa de Coimbra, portanto... São tudo pontos físicos onde as pessoas realmente se podem cruzar e podem pôr as ideias em prática e construir o contexto, pelo menos um contexto melhor do que se trabalharem apenas isoladamente. Exato. Na sua sala de ensaios e fazendo o melhor possível por si próprios. Acho que essas estruturas físicas onde as pessoas realmente se cruzam e trabalham em conjunto têm ajudado e acho que vai continuar a ajudar no futuro o contexto musical da cidade. Haver um ponto comum para que haja um ponto que potencie os encontros, não é? Ora, exatamente. Para não ser só nos cafés, acho que é de facto muito positivo. E isto é transversal para todos os tipos de musical, e é o próprio fato de Coimbra. Há dias falávamos aqui com o João Farinha, não é? Também ele próprio lançou agora um disco com o que está aqui na Boa Nova. Portanto, é bom que achas entre cruzar de olhares e de ideias para que as coisas depois se potenciem. Aconteceu. Isso de facto é importante. I'll write this one last song for no one to sing along. The rhythm's all the same. That's how I play this game. But I just lost it when I was wandering across the woods of Howe. It's hard to be myself, it's not easy to tell you why. It's hard to think I can, it's not easy to say I'll try. It's hard to be myself, it's not easy to tell you. It's hard to think I can, it's not easy to say I'll try. This is what I wanna say. I feel like this every day, and I think it's about time my own brain mine. But I just lost it when I was drowning in the sea of now. It's hard to be myself, it's not easy to tell you why. It's hard to think I can, it's not easy to say I'll try. It's hard to be myself, it's not easy to tell you why. It's hard to think I can, it's not easy to say I'll try. propósito deste Locker Affairs e a propósito da maneira como vêm fazendo os vossos discos, e até porque é a primeira vez que falamos aqui do Birds Are Windy, queremos saber como é que é, enfim, a construção dos temas para convosco. Sabemos que há uma relação entre vós enquanto banda e até enquanto casal, também o Joana Corca com o Ricardo Jerónimo. Queremos saber como é que nasce a música entre vós. É um processo solitário, é um processo de algum modo... enfim, como é que ele nasce? Sim, mesmo no início, quando a banda surgiu exatamente com a feitura de uma canção, que não estava completamente, não estava minimamente programado sequer que se viesse a tornar numa banda. Foi uma canção que eu e a Joana fizemos em conjunto no quarto. E foi assim que surgiram a maioria das primeiras canções, em que éramos só os dois e em que até muitas das músicas falavam da nossa própria experiência, das nossas vivências enquanto casal. Depois as coisas foram evoluindo um pouco, também em termos de temáticas, foi-se estendendo um pouco não só a nós em particular, mas a, no fundo ao nosso cotidiano, mas não às nossas pessoas, as pessoas que nos rodeiam, situações da sociedade em geral, ou inspirados por algum filme ou por algum livro, que iam também, íamos transportando estas vivências para as músicas. Depois, a forma como elas surgem é sempre um pouco de uma de duas formas, aliás. Ou com uma letra que depois que é feita a propósito de um tema, ou que surge a partir de uma frase qualquer, e que depois essa letra acaba por puxar uma música, ou então o contrário, uma melodia que surge num teclado ou que surge numa guitarra e à qual depois as palavras parece que vão surgindo naturalmente para acompanhar a melodia. Para este disco em particular, este último, o processo já foi um pouco diferente, porque nós, neste caso, compusemos as músicas bastante mais em conjunto os três, portanto... diretamente na sala de ensaios, também estabelecida na Blue House, onde íamos gravar, e portanto logo aí tínhamos uma série de material de som que pudemos usar na própria concepção das músicas. Isso transformou-as bastante, porque as músicas deixaram de ser tão acústicas, talvez pelo facto de antes as fazermos em casa, sossegadamente, apenas com uma guitarra, sem poder fazer muito barulho. E estas músicas já foram compostas com a bateria, com um sistema de som, com microfones, com guitarras com amplificadores altos, e isso transformou as próprias músicas. E isso foi muito importante neste disco, foi mais diferente em relação aos outros temas. Sitting in the sand with the sun in my eyes, waiting for the moment to look at your thighs. Leaving in the future would be so unwise to do. I'll make it on time, I'll make it on time this time. Swimming in the ocean, you will hear no lies. Leaving words unspoken, it's no surprise. Everything's broken, so here's my advice to you. Make it on time, make it on time this time. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright with you. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. You're not mine, but everybody tells me that I'll be fine. Well, give me a minute and a bit of red wine and you'll see. She'll make it on time. She'll make it on time. make it on time, it's fine. She'll make it on time. She'll make it on time this time. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright with you. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Come into the water and I'll make it alright. Fazem e bem também a exploração da imagem. Aliás, percebem, como hoje todas as bandas, de que a componente de imagem hoje é indissociável. Aliás, cada vez mais se vai ouvir música ao YouTube do que provavelmente está à procura dos discos. E, nomeadamente, no que diz respeito ao Caminho do Water, é um dos temas que tem aqui um excelente teledisco, para usar o termo em português. Até quanto esta componente de imagem tem também o vosso dedo, ou aqui deixam entrar mais alguém para o vosso quarteto, digamos assim, para dar aqui um apor, um affair? Sim, esse vídeo em particular também foi resultado de mais alguns affairs, porque foi gravado na Casa da Esquina, que é uma associação cultural aqui de Coimbra, que está estabelecida numa casa, mais ou menos ali no centro da cidade, e cujas pessoas que estão à frente da associação são nossas amigas e que nos abriram as portas, literalmente, para lá fazermos o que quiséssemos. E também por parte do Bruno Pires, que é um fotógrafo e videógrafo aqui de Coimbra, que fez connosco a concepção do vídeo e a gravação e realização. Nós também, ao nível da imagem, quando é fotografia, também temos normalmente ou o Bruno Pires ou a Francisca Moreira, aqui de Coimbra, também a trabalhar connosco. E sim, desde o início, como a Joana também é designer gráfica, também sempre tivemos muito esta preocupação da criação de uma imagem, seja pelas capas dos discos, seja pelas fotografias, seja o imaginário dos vídeos. Sempre achámos que isso era muito importante desde o início, mesmo quando era uma banda ainda completamente sem qualquer tipo de objetivos. Achámos, ok, se é para pôr a música cá fora, para o público em geral, qualquer pessoa no mundo poder ouvir, então temos que criar aqui algum universo que seja coerente também na imagem. E acho que pelo que as pessoas dizem, temos sido bem-sucedidos. Exatamente. De fazê-lo bem feito, não é? Sim. A propósito da imagem, efetivamente vocês criaram, e ainda bem que falou nisso, do artwork e design deste disco também, de facto, cabe à Joana, vocês criaram um interessante disco que, efetivamente, colocado nos escaparates, não passa despercebido. Seguramente vai provocar as pessoas, pelo menos a intenção de pegar, para ver o que é. Mas isso vem num contexto em que os discos são os que deles vendem menos. Também um pouco, como há pouco falámos, de que as pessoas praticamente ouvem só um tema, aliás. Para quem fique por um tema ou dois deste disco, vocês, enquanto as pessoas que, entre aspas, manufaturaram 15 temas para este Local Affairs, não vos soa a pouco? Como é que uma banda pode contrariar isso? Sim, isso é um pouco verdade. Para nós não é, propriamente. Nós, como já temos 38 anos, ainda temos o hábito de ouvir discos inteiros e de os comprar e de os ter na mão e em vários formatos. Para nós também não faz sentido. Percebemos que algumas bandas, até pelo próprio projeto em si, ou pelo conceito de como as canções nascem, faça sentido ir lançando singles de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. Isso até pode ser um próprio desafio criativo a uma banda ou a um artista, de dizer que de 2 em 2 meses lança uma música nova que vai compondo. Isso é tudo plausível. Nós achamos ainda que os discos fazem sentido, porque depois também os discos, é com um disco que se consegue ir construindo uma história e um imaginário. As músicas podem criar pequenos momentos de interesse, é um facto, por isso é que também existem singles e videoclipes, e isso continua a ser feito. Pode despertar um primeiro interesse, uma primeira apresentação breve a alguém, mas depois os discos é que realmente conseguem solidificar essa apresentação e são eles que realmente nos apresentam. E depois ao vivo, quando os tocamos, também não tocamos só uma música ou duas, tocamos um conjunto de músicas que no fundo são uma compilação dos discos que já fomos lançados, ou seja, do nosso historial enquanto banda. E vamos também contando essa história ao vivo, transpondo-a para o concerto. E pronto, as pessoas, muitas pessoas compram, ainda vão comprando discos, apesar de tudo, em lojas e em lojas independentes ou na FNAC, mesmo online também o fazem com compras digitais. Muito no final e também muito nos concertos. As pessoas compram discos nos concertos, tal como nós fazemos também, muitas vezes para guardar, se gostaram do concerto e passaram ali um bom bocado, é uma maneira de guardar aquele momento para sempre, porque podem ter o disco e tê-lo em casa. E sim, nós também tentamos que um disco não seja hoje em dia um mero objeto que contém música. A Joana aposta bastante no design, por exemplo, este CD também, tal como o anterior, é feito em papel reciclado, que tem logo também um toque na textura e uma consciência ecológica diferente. Depois, quando lançamos em vinil, a Joana também tem a preocupação de fazer a capa ligeiramente diferente para se adaptar ao formato. Claro, até porque tem uma mancha de trabalho superior para trabalhar. Exatamente. Também incluímos sempre as letras em todos os CDs, em todos os vinis. Claro que isso fica mais caro, porque é mais papel que tem de ser impresso e dobrado, mas para nós isso é fundamental. É algo que nós podemos... Que quem compra um disco tem acesso, que apenas uma pessoa que ouve no YouTube não tem. E portanto, nós continuamos a fazer isso e achamos que faz sentido. Millions of stars and a pitch black infinite sky, strumming to old guitars and playing 4th of July. The whole galaxy reflecting in the sea, where we bathed ourselves in. In your eyes, where all que estreia aqui na Boa Nova, como o Ricardo Jerónimo acontece, tenho que passar por uma fase de três desafios. Portanto, espero que esteja preparado para eles. Ok, espero que sim, também. Ora bem, o primeiro é este. Imagina que vem aqui fazer um concerto ao Oliveira do Hospital. E vem os Birds Are Wind e fazem 80 km, chegam ao Oliveira do Hospital e vêm aqui ao Parque do Mandanilho. Não sei se conhece, mas tem um bom anfiteatro natural, um bom palco. E nós, como bons beirões, lhe dizemos: pois bem, Ricardo, traga consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que os Birds Are Wind iriam convidar para esse concerto? Eu acho que por uma questão de... Para já, seria ótimo tocar em Oliveira do Hospital, o que nunca aconteceu, infelizmente. Uhum. Já tocámos perto, mas nunca aí. Eu acho que levávamos aqui duas bandas de Coimbra, provavelmente. Íamos todos juntos. Muito bem, então vamos. Seria divertido e dividíamos a boleia. Era ótimo. Exatamente, como os professores. Vamos então, escolher então duas. Bem, se calhar uma levávamos... usa Jigsaw, precisamente. Uhum. Porque foram eles que nos ajudaram bastante também para que este disco nascesse, nomeadamente o Jorri, com as condições que criou e com o facto de ele também tocar connosco. Pronto, ele teria que fazer dois concertos seguidos, mas um com usa Jigsaw e outro connosco, mas ele é tão bom músico que não, isso não seria difícil. When a window closes, when all his friends are dead. Há aqui tantos, mas olha, só porque estive ontem com eles pessoalmente, poderia ser a Raquel Ralli e o Pedro Renato. Muito bem, Raquel Ralli. Tem um novo disco de versões que eu adoro. Pois, o outro desafio é este. Vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz assim: mas eu não preciso de ter no meu concerto a participação dos Birds Are Wind. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Eu gostava que viesse do Java Underground, mas isso já não é possível. Pois, e cada vez mais difícil, não é? Não é mesmo possível. Eu sou péssimo para estas coisas. Está bem, mas pronto, podemos ficar assim. Pode ser, pode ser. Imaginando que nós também somos mais de outras épocas. Muito bem, então vamos lá. Agora, o terceiro e último desafio. Dizem que é o mais difícil. Vamos ver. Vai haver um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional. E pedem aos Birds Are Wind para que façam uma versão de um tema desse autor ou tal banda para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema é que o fariam? Isso por acaso até vai acontecer... Não sei se em breve ou menos em breve, mas nós vamos gravar uma versão de uma banda nacional para um disco de homenagem. Mas como, não sei se já o posso anunciar, é melhor não dizer. mas... Nós somos um poço, ficava aqui entre nós. Não sei, assim, talvez há um músico que é completamente, quer dizer, se calhar não é completamente diferente do que nós fazemos, que nós gostamos muito, que é o António Variações. Muito bem. E que tema então escolheria de António Variações? Talvez o Estou Além, talvez. Estou Além. Muito bem. não podemos deixar de ir embora sem lhe perguntar. A criação dos temas, uma vez que é dividido muito entre vós, pergunto, o que é que vai ficando na gaveta para já pensar no trabalho seguinte? Portanto, com este Local Affairs, o que é que ficou de Others Affairs já a contar com o que possa vir a seguir? Ainda não pensámos assim muito sobre isso, mas... Não é hábito vosso ficar nada em suspenso, em stand-by? Sim, porque por acaso até houve uma ou duas músicas que também gravámos e que não entraram no disco, por vários motivos. E quem sabe essas um dia podem ser até reformuladas ou e pegar nelas para o futuro. Mas eu acho que a nossa vontade é que no próximo disco que saia, seja gravado, que seja da mesma forma, que seja gravado na Blue House, uhum, e que saia pela Lux Records. Estamos satisfeitos com a forma como tem corrido. Portanto, isso é mais ou menos uma certeza de vontade nossa. Em termos mais concretos das músicas, também acho que a ideia de as compormos assim, da mesma forma como fizemos com este disco, em conjunto, quase como se estivéssemos a tocar ao vivo, mas em processo de criação, para nós foi bastante bom. E estão sempre a aparecer, nós estamos sempre a guardar numa mais ou menos organizada pasta do computador, uma série de ideias que vão sempre aparecendo. Seja uma letra, seja uma melodia que apareceu num ensaio ou num teste de som, ou mesmo em casa, e que se grava no telemóvel, assim, só para não esquecer. E depois, quando isso vai ficando assim, posto em arquivo, sem se prestar muita atenção ao que lá está. Mas depois de passar uns tempos, quando começamos a pensar em fazer novas músicas, vai-se lá essa pasta ouvir algumas coisas e ler, e muitas delas depois resultam em canções futuras. Portanto, esse processo, assim, muito descomprometido, está sempre em andamento. They said you have nothing to fear, it turns out they were wrong, my dear. They said that's so easy to do, while they were just messing with your mind. I'm sorry, love, there's nothing here you will find interesting. Messing with you, there is nothing you could have said, and there's nothing here you will find interesting. Messing with your mind, messing with your mind. Estamos a falar com o Ricardo Jerónimo, um elemento dos Birds Are Windy, no dia em que vão ter concerto, precisamente em Coimbra, no Teatro da Cerca de São Bernardo, E lembrar também que há concertos, enfim, em Ponte Lima, em Ovar, em Vila das Aves, isto antes de irem para a Espanha, para Saragossa e Madrid, não só, fazer uma pequena digressão. Pois bem, Ricardo, olha, foi um prazer falar consigo, desta primeira vez que falámos aqui na Boa Nova, e claro que iremos ter razões, e muitas boas razões, e se Deus permitir, nos encontrarmos mais vezes para falarmos destes Birds Are Windy, dos concertos e dos discos que estão para vir. Espero que sim, muito obrigado por quererem conversar connosco, e espero que esse tal plano de um dia tocarmos em Oliveira do Hospital com outras bandas de Coimbra, que um dia venha a acontecer. É bom sinal. Um abraço, obrigado por tudo. Adeus, obrigado. It's lost forever anyway. So what's it all about? We can't start over again. Tomorrow is another day. So what's it all about? We can't start over again. We can't start over again. It's so hard to figure out what to do when technically knocked out. It's so hard to figure out, but we'll work it out. We will work it out. Lost forever anyway. So what's it all about? We can't start over again. Tomorrow is another day. So what's it all about? We can't start over again. We can't start over again. It's so hard to figure out what to do when you're technically knocked out. It's so hard to figure out, but we'll work it out. It's so hard to figure out what to do when you're technically knocked out. It's so hard to figure out, but we'll work it out. We will work it out.